Jovem Pan. Rock e muito pop. Rock and Pop. There's life in the ground. On the line when I'm away from home, when I step out the door, truth is alive. I do not trust my ears, I don't believe my eyes. I will not find love, I cannot risk the door. It's hard to find the toys, so easy to forget. Just another day, there's murder in the air. It drags me when I walk, I smell it everywhere. Another day, people clean to buy, drives away the fear that comes in every night. It's just another, just another day, just another day, just another day, just another day, just another day, just another day. It's just another day when people wake from dreams, the voices of the ears that will not do away. Everywhere I ran, there wasn't anyone until the temperature increased. The sky was crimson red, the clouds turned into smoke, and everyone was dead. But there's a smile on my face for everyone. There's a golden coin that reflects the sun. There's an only place where the sun is cold. Jovem Pan. Agro. O oeste da Bahia segue como potência do agro, respondendo por 60% da produção de grãos do estado. Em 2023, a safra baiana bateu recorde com 12 milhões e 700 mil toneladas. A próxima safra, 2025, deve superar 8 milhões de toneladas de soja. A área total de grãos na Bahia crescerá 3,2%. O algodão também avança 1 milhão e 780 mil toneladas previstas. No café, arábica e conilon devem somar 265 mil toneladas. O governo baiano vai investir 50 milhões de reais em infraestrutura e tecnologia agrícola. Apesar do avanço econômico, ainda há desafios sociais nos municípios produtores. Promoção: seu pneu de carro novo com a Flex. Com a Bridgestone, seu pneu vai rodar de carro novo. Cadastre-se para ganhar descontos incríveis na compra de 2 ou 4 pneus. Concorra a centenas de prêmios e participe do sorteio de um carro 0 quilômetro. Prêmios semanais de até R$1.000 e sorteio de 3 Fiat Fastback. Acesse seupneudecarronovo.com.br. Com a Flex, seu revendedor Bridgestone e Firestone para Barreiras e região. É tempo de Buriti, o fruto que está por aí. É forte, é grande, é seguro, presente em nosso futuro. É fruto de confiança, raiz que traz segurança. É forte, mais forte aqui, é hora sim de sorrir. É tempo de Buriti, é forte, é Buriti. Atenção, criador! Vem aí o 60º Super Leilão Já Parando para Ganhar em duas datas imperdíveis. Sábado, 5 de julho, às 10 horas, 250 touros Neylório P.O. avaliados prontos para o serviço. Domingo, 6 de julho, às 14 horas, 100 matrizes Neylório P.O. selecionadas base forte para os melhores plantéis. Direto da Fazenda Japaranduba, com a chancela da Central Leilões e Agreste Leilões. Transmissão Canal do Boi, BR-242, quilômetro 630, Moquém do São Francisco. Te esperamos no recinto. Já Parando para Ganhar, genética que entrega resultados. A inteligência Uninassal é muito mais do que graduação. É um combo que ativa o seu melhor. Da emocional à artificial, aqui você desenvolve todas as inteligências para evoluir no pessoal e no profissional, com inovação e tecnologia. Aproveite! Graduação presencial com primeira mensalidade R$ 129,00 com o programa Ser Solidário. É inovação, é tecnologia, é empreendedorismo, é inteligência Uninassal. Aprendizado por toda a vida. Esse recado é para os apaixonados por SUV. O Festival SUV Seminovos da Primavia foi pensado em você. Só aqui você compra com negociação exclusiva e ainda garante IPVA 2025 totalmente grátis. Primeira parcela só para depois de 120 dias. Entrada mais parcelas a partir de R$ 1.299 mais um ano de garantia. Corra para Primavia Seminovos e saia de SUV novo, pagando pouco e com toda a segurança que só quem entende de estrada pode oferecer. Primavia Seminovos, Complexo Barreiras, ao lado da rodoviária. Faça parte do PAI, o plano funerário para a sua família. Aquele que te traz confiança e comodidade. Temos instalações próprias na cidade, salas para velórios, cordialidade e respeito no atendimento aos nossos clientes. Tradição de mais de 20 anos em Barreiras. Se você ainda não faz parte de nossa família, associe-se ao plano PAI. WhatsApp 988588166. PAI, com você em todos os momentos da sua vida. Atenção, amigo criador. Nos dias 4 e 5 de julho, você tem um encontro marcado nos leilões da Agroformosa, em Formosa do Rio Preto, Bahia. É a sua chance de investir na genética da Agro Antônio Balbino. Referência em produtividade e melhoramento genético. Serão ofertados touros Nelore P.O., matrizes Nelore Prenhas e novilhas Guzolando Prenhas. Filhas de touros americanos, provados para alta produção leiteira. Longevidade e funcionalidade. Parcelamento em 30 vezes, sendo 2 duplas e 28 simples. Transmissão ao vivo pelo YouTube, nos canais da DNA Leilões e da Crio Agronegócios. Informações 77 99826 6718 ou 999368120. 4 décadas de transformação empresarial, inovação que moldou a região, visão de futuro, excelência como cultura, estratégia como método, tecnologia como propósito, resultados consistentes, desenvolvimento sustentável para empresas da região, para líderes que constroem o futuro, para uma nova economia. Iguaçu Gestão Contábil e Empresarial 40 anos. Primavia Fiat tem ousadia no DNA. E nesta semana você vai sair de carro 0 quilômetro na maior ação de vendas. Acelere com tudo na Primavia Fiat. Sexta e sábado, de 8 às 18 horas. Aproveite as condições por tempo limitado. Fiat 0 quilômetro, com entrada mais parcelas a partir de 899. Taxa a partir de 0, até 100% da tabela FIP no seu usado. Cobrimos qualquer oferta e garantimos preços abaixo do mercado. Ousadia é só na Primavia Fiat. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá construindo ou reformando? A LocMac, locadora de máquinas, tem tudo o que você precisa. Betoneiras, andaimes, escoras, compactadores e muito mais. Alugue equipamentos de qualidade com toda a facilidade. Entregamos e buscamos diretamente na sua obra. Não perca tempo. Ligue agora 77 99908 4658 ou 3611 2252. LocMac, serviços de qualidade não custam mais, eles valem mais. Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Carne bovina contra filé extra resfriado quilo 37,98. Leite em pó Bom Gosto 200 gramas integral 6,99. Arroz Pato Sul 5 quilos tipo 17,98. Frango Ceará inteiro congelado quilo 9,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Ilô Macedo 745, Morada Nobre. Ofertas válidas até terça, 1º de julho. Economarte. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Doutor Pimpolho. Com licença, doutor Pimpolho. O senhor precisa assinar esses contratos aqui e... Slade, posso saber que pasta é essa aí embaixo do seu braço, meu? Essa daqui? É pasta pra guardar os contratos assinados aqui da empresa. Ah, sim. Agora me fala uma coisa, Slade. Por que a senhora não usa roupa transparente aqui na empresa? Me fala. Como é que é? É, Slade. Responde, meu. Por que a senhora não usa roupa transparente aí, meu? Pelo motivo óbvio, né, doutor Pimpolho? Pra me preservar, né? Pra preservar a minha intimidade. Não quero ficar me expondo por aí, né? Ah, tá. Muito bom, Slade. Ótima resposta. Então agora eu posso saber por que a senhora tá andando com uma porcaria de pasta transparente embaixo do braço com todos os documentos da empresa, meu? Não sei. Você é burra, Slade. Qualquer um pode ver o documento aí dentro da pasta, ó. Daqui eu consigo ler o valor desse contrato, ó. Ai, doutor Mimpolho, desculpa. Desculpa nada, Slade. A sua intimidade a senhora quer preservar, né? Agora, intimidade da empresa, que se dane. Ai, doutor Mimpolho, o senhor tem razão. Não vai mais acontecer. Bom mesmo. No dia seguinte... Doutor Mimpolho, com licença. Slade? Que merda é essa aí, Slade? São as pastas novas que eu comprei, ó. Tem essa vermelha do Pato Donald, essas azuis aqui do Patati Patatá, essas verdes são do Sapo Zelelé. Ai, se f***. Eu mereço. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1. Potência, estilo e presença de sobra. Na Via Motors Ram, a nova Rampage, a diesel, pode ser sua a partir de R$ 199.990 com pintura sólida e a pronta entrega. E se você busca o máximo desempenho, conheça a Ram 3500 Laramie Night Edition por apenas R$ 449.990. Sua Ram está aqui pronta para acelerar. Agende já o seu test drive 77-3611-9898. Via Motors Ram Barreiras. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vem aí o quarto leilão J Mage convidados, dia 29 de junho, na Fazenda Timbós, em Formosa do Rio Preto, Bahia. 10 anos de pecuária seletiva e genética de ponta. Produtividade, adaptação total ao campo. Reprodutores e matrizes Nelore PO, sêmen, embriões, aspirações e cavalos quarto de milha e manga larga. Gado a pasto, rústico e pronto para o Nordeste e Centro-Oeste. Transmissão Central Leilões, Agreste Leilões e Lance Rural. Início às 9 horas. Reserva a sua mesa no 77 99977 0104. Nelore J Mage, foco na raça, carcaça e desempenho, com base na extraordinária linhagem baiana. Se não der certo, terapia, dicas sobre relacionamentos, saúde mental e qualidade de vida. Pesquisas mostram que 60% das pessoas sentem que vivem no piloto automático. Você vive as experiências da vida ou apenas passa por elas? Você é apenas espectador da própria vida ou permite que ela te transforme? Reflita. Ser protagonista exige atitude. Que tal escolher, se entregar e viver cada momento de verdade? E se não der certo, já sabe, terapia. Para mais conteúdos, me siga no YouTube e no Instagram, @PatriciaTeubner. Você ouviu? Se não der certo, terapia. Com a doutora Patrícia Telbner. Olha, o Nordeste é muito bom. O Nordeste é bom demais. Olha que a Bahia é boa demais, minha gente. A transposição do Velho Chico tá quase pronta. O governo que começou tá concluindo, viu? Aqui na Bahia, o governo federal aumentou em 40% o número de profissionais no Mais Médicos. E com o novo PAC, tem obra pra todo lado. São 105 bilhões para a Bahia crescer. Com o governo federal, a Bahia é festa, família, futuro e fé. Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz. Governo federal. Está no ar, Classe Pan. Os melhores classificados da região, na Rádio Jovem Pan Barreiras. Oportunidade, casa de esquina com 326 metros quadrados, na Rua Guadalajara, Vila Dulce, localização estratégica e espaço amplo. Classe Pan, anunciou aqui, vendeu! Quer colocar seu anúncio no ar? Fale com a nossa equipe no 77920700026. Agora, na Jovem Pan, uma hora de música. Uma hora sem comerciais. Commercial free. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Vem, pã! stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. Awake, like a magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Has he done? Uma atrás da outra. Às vezes até o imperfeito pode ser o certo, com todos os defeitos que a gente combina. Falar que sou insuportavelmente gente fina, reclama do meu jeito, mas não sai de cima. E a gente passa a madrugada trocando fluido. Você me leva pro seu mundo e eu volto iludido. Cê gosta de me ver sair com o coração partido. Ontem eu tava bem, hoje eu tô perdido. Até o imperfeito pode ser o certo, mas eu até entendo essa ironia. De repente a gente só se entende desse jeito. É tão normal ser imperfeito. E a gente passa a madrugada trocando fluido. Você me leva pro seu mundo e eu volto iludido. Cê gosta de me ver sair com o coração partido. Ontem eu tava bem, hoje eu tô perdido. Com você a noite nunca foi só pra dormir. But I hits. Uma atrás da outra, Jovem Pan. Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Older in a little Postmates in my tie. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mind. Wouldn't you wanna live any other way? To turn up both the iPhones. Go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Put a little Postmates in my tie. Turn the music up on a long drive. Sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Would you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Da, da, da, da, da, da. It's gonna be a good day. Da, da, da, da, da, da, da. In my time, turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Would you wanna live any other way? Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Da, da, da, da, da, da. It's gonna be a good day. Da, da, da, da, da, da. Sem comerciais. Commercial free. Uma atrás da outra, Jovem Pan. atrás da outra.